levanta aí pra mim. Tô só marcando, aguardando a disciplina. Ha, não desencano, se tô na fé dá mais. O rap satisfaz, som de quebrada, pra quem representa a paz. Nos adianto, sou mais pelo meu proceder. Se tá ziando, já sei que aqui não vai render. Tô me saindo voo, pra transcender no flow. Só quem tem no sangue, fluiu, arrepiou. É gol, favela dá um show. Os vagabundo tão feliz, vendo os mano assando voo. Assim que fortalece no padrão, a firma cresce. Quanto mais aliados, a consciência exerce. Fator fundamental, sobre os pivetes, tá quebrada. Aprendendo a viver, sem pensar nas fitas erradas. Se for pra combater, que seja na linha de frente. Segura o regaço que eu já engatilhei a mente. Na revolução, expresso reação. Fidalgo sou herdeiro, renascido pra missão. Por que não? Tô no mundão, envolvido com os irmão. É nóis até umas horas pra se agilizar no som. E é rap só do bom, inteligência é o dom. Fluindo na virtude de quem representa o dom. Agora se firmou, aviso em todo o DF. Que o som é pesado, ele vem do setor oeste. As alianças já crescem, os moleque investem. Quem tá na correria apostando nos tags. Os gringos aqui nem se mexe, é nacional forte black. Se é negro, se é branco, é ser humano, não esquece. Deus olhar deles pés, se perdoar pelos vermes. No dia a dia bruto, cê vai ver quem discerne. A vida é uma batalha, formei minha caminhada. Em cada nova manhã, a força é renovada. Vem de frente danada, levanta e mostra a cara. Pede pelos irmãos que tão numa enrascada. Respira, brisa e rala, enfrenta, sente a jornada. Não vai desesperar só porque a cena é ingrata. Constante aprendizado, realidade é um fardo. Aprendendo a ouvir, ruim audível lado. Mundo não mensurado, especial de fato. Se quer é só regaço, não vou deixar barato. Ser graduado na vida exige mais que autoestima. Entre os barracos padecem os que remoem a ferida. Esquece da luta vencida, overdose de adrenalina. Uns vão morrer de cirrose, outros internos em clínica. Culpa, causa, medida, pergunto pra quem tá na mídia. Supostamente represento a maioria. Não vejo ninguém iludido, pergunto quem são os bandidos. Fundão, favela, recinto, povão, família, hostia. É base, sonho, firma forte pra quem crê. Só na levada pesa, paga pau quando entender. Na hora não ignora, boa porra, tenta ver. O som que te incomoda faz a quebra estremecer. Sente o sangue então ferver, pulsa, fuga vai tremer. Se bater de frente, sente as pernas esmurecer. Quebrada, fio, rolê, uma legião pra se envolver. Setor oeste é nóis, tem que saber sobreviver. É isso aí, irmão. Cada um sabe a dor e o valor que enfrenta pra sobreviver. Mas é nóis, não falei que ia render? Acreditar no sonho é um dom. Fortalecer com os irmãos é o tom. Som de quebrada é rap nacional do bom, parceiro.